mãos abandonadas, vidas entregues ao vago. Estrelas decadentes sob meia luz da ribalta nos palcos. Todos sonham em algo mais vasto que a vida. Saí desde a emergência das suas interrogativas. O poder da flor é amor, lições infinitas. O poder da flor é amor, lições infinitas. Reserve seu calor para dias frios que aproximam-se. Nessa vida nada é uma garantia. Eu analiso a alma feminina. Barco pirata deriva que naufraga na avenida. Siga, não há tempo para despedidas. Ame a si mesmo como a vida reflita. Transcenda, medita, lute pelo que acredita. Irmãs, mantenham a autoestima a cada teste. Tribulação, estresse, taxas, contas, contra-cheques. Intempéries de toda sorte, corte, revés. A vida como ela é. Histórias pegadas e pés. O sol chegou.